FM 107. Gosta. Bumba, asa bumba, você na FM 107. FM 107, a rádio que é só alegria, tá aí nesse domingo de manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Quinja Abelha, a fórmula do amor. E a participação especial dos ouvintes pelo 988-64-7867. Elba Ramalho, grande Elba, do jeito que a gente gosta. E rolou também aqui pedido musical do samba da Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Três Rios. Um grande abraço carinhoso aí, tá bom? Pelo 988-64-7867, Tesouros Piratas Entre Sete Mares e Três Rios. E rolou também a participação com os ouvintes. Lua Vai, Catinguele, a gente toca pra você nesse domingo de manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. No oferecimento de açougue do Tim, aquele kit churrasco completaço, bacana demais, é claro, você já sabe. Açougue do Tim tem no centro e também no bairro Triângulo. Mirela Calçados, bom de comprar, fácil de pagar. Mirela, ofertas e mais ofertas. É, pra você na Mirela Calçados, Rodoviária Velha, Três Rios, e também a Mirela na Condessa do Rio Novo, um grande abraço carinhoso. E falando aqui também do Mercadão Franklin, cama, mesa, banho, tecido de qualidade, tem vale compras da Mirela, mas tem vale compras também do Mercadão Franklin, pra você na Valmir Peçanha, bem no centro de Três Rios, tá bom? Vamos lá, Ângela Maria Barbosa, de Hermogênio Silva, tá mandando pra todos os ouvintes, todos da FM 107 e pra toda a galera aqui, um grande abraço carinhoso, tá bom? Olha, desejo um ótimo dia para todos, coloca meu nome no sorteio, vamos lá, é Ana Maria Soares do Triângulo, aquele abraço carinhoso aí para vocês, tudo bom, tá bom? Marcelo Gonçalves Rodrigues, Bela Vista, Paraíba do Sul, um grande abraço aí para você, tá certo? E aquele abraço especial aqui também, pelo 20293063, o meu amigo Ricardinho deixou uma mensagem, 3 minutinhos, a gente se liga e fala por aqui. Caia na folia de ofertas da Exclusiva Plus Size. Sabe aquele lindo modelo que você tanto quer para curtir o carnaval e o próximo feriado? Aqui na Exclusiva Plus Size você vai encontrar. Venha e aproveite essa super promoção que a Exclusiva preparou para você. Toda linha de tamanhos especiais com descontos de até 40%. Exclusiva Plus Size. Aqui você pode, aqui você veste. Rua Presidente Vargas 417, Loja 9, Centro, Três Rios, em frente ao estacionamento do Bramil. Vem curtir o carnaval no Cine Show. Metade homem, metade cão, totalmente herói. Uma animação dos mesmos criadores de Capitão Cueca, Homem Cão. Mais do que uma história, é um testemunho de fé. Venha se emocionar com Fé para o Impossível. Uma batalha épica te aguarda nas telonas do Cine Show. Capitão América, Admirável Mundo Novo. Garanta já seu ingresso. Cine Show, um show de cinema. Agora, a Farmácia Bela Farma conta com disque entrega de segunda a sábado pelo WhatsApp 24 99874 1999. Então você já sabe, precisou de medicamentos e artigos de perfumaria, chama a Bela Farma no Zap 24 99874 1999. A Farmácia Bela Farma conta com uma completa linha de medicamentos e perfumaria para melhor lhe atender. Farmácia Bela Farma, melhor preço e melhor atendimento. Rua São José, 1438, Triângulo, Três Rios. A Bela Farma é a farmácia do Geraldo. É oficial! Você que procura conforto, visão privilegiada e a melhor localização da avenida, não pode ficar de fora do camarote oficial do Carnaval Tririense. Venha se divertir e viver as melhores experiências desse carnaval com a gente. Pontos de vendas, Emotion do Shopping Américo Silva, Super Madruga e no site da Central dos Eventos. O apoio é da Rádio Oficial do Carnaval na região. 107. Aqui é só alegria. FM 107. estou de volta pelo 988-64-7867. A gente se liga e fala por aqui, você mandando aqui o seu abraço, você mandando aqui o seu alô, alô, 2029-30. Quero mandar um abraço, um beijo, muita saúde e paz para minha neta Maria Luísa, que está fazendo aniversário. Parabéns. É Neinha de Santa Terezinha. Beijo. Tá certo, um bom dia. Bota uma música aí pra ela. Grande abraço aí pra você. Bota o meu nome no sorteio. Beijo. Fica com Deus. Fica com Deus aí. Um grande abraço pra você, tá bom? Olha, bom dia, Lélia de Freitas. Tá bom? Um grande abraço carinhoso e excelente domingo pra você. Samba da Beija-Flor, assim que possível, vamos rolar pra você. Meu nome, coloca meu nome no sorteio, tá certo? Um grande abraço aí pra você. É, o nosso amigo é o Jorge, não é isso, Jorge? Aquele abraço aí pra você, tá legal? É o nosso abraço, Marco Antônio Felicidade, mandou aqui pra mim, pra todos os ouvintes, todos os familiares, todos da FM 107. O nosso abraço carinhoso aí pra você, Marco Antônio Felicidade, e Vila Isabel e família, tudo de bom pra você. Vamos lá, é a Vilma do Cantagalo, é a Vilma do Cantagalo, tá mandando aqui pra mim, pra todos os ouvintes, pra todos da FM 107, pra toda a galera aqui, mandando aquele abraço especial, tá certo? Muito obrigado aí, amiga Vilma do Cantagalo. Valeu mais uma vez aí a todos vocês aí. Um grande abraço. 988-64-7867. Você deixando aqui o seu abraço, você deixando aquele alô especial aqui. E quem mandou aqui também, olha só, vamos lá. Pelo 2029-3063, Alessandra Silva Almeida, bairro Santa Terezinha. Tá mandando pra mim, pra todos os ouvintes, todos aqui da FM 77. E tá mandando também pra todos os familiares, não é isso? Um bom domingo aí pra todo mundo. Meu amigo Ricardinho, grande abraço. Bom dia, Lelis de Freitas. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da nossa 77 FM. É isso aí, Lelis. Tô aqui, rapaz, com a galera aqui do Rio de Janeiro, animada pra desfilar no Carnaval de Três Rios, né? É, Augustinho, Dona Heloísa e uma turma muito grande. Estou aqui com Janete, estamos ouvindo a 107, hein? Um abração para todos, né? Principalmente a Maria aí, amante do carnaval. Esse negócio de amante é complicado, mas vamos lá, hein? Grande abraço para você, tá legal? Tudo de bom aí para você, muita saúde aí. Valeu, valeu, Ricardinho. Bom carnaval aí para vocês, tá certo? E daqui a pouquinho a gente volta. Quem ligou, quem participou, quem deixou abraço, o telefone agora não está liberado. O telefone vai liberar daqui a pouquinho. Um grande abraço aí pra você pelo 988-64-7867. Yeah. Jurerê, Floripa. Roberto Carlos e convidados na FM 107. Botas longas e barbas longas de ouro brilho do seu colar. Malache frio de Guarava, sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho invisível. Yeah. Yeah. O meu velho indivisível. Oh, oh, oh. Neblina, tudo vai brilhante em meu cérebro, com a luz de sol. A bandita matutina e transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é bem sabido, você diz que é bem pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Parece olhos tão profundos que amar como as pessoas que evitar. Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de aforrar. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Eu falei, foi de tristeza, você cala por calar.

aí, 988-64-7867, já é a penúltima sequência do programa Alegre de Você do domingo de carnaval, tá bom? Esses caras mandam bem demais. Raça Negra, Luiz Carlos e companhia, Tiro ao Álvaro, lembra dessa? Então rolou também Raimundo Fagner, teve pedido, Você Endoideceu Meu Coração, Zé Ramalho, Avorrai, e vai por aí afora, 988-64-7867. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ainda domingo de manhã, um grande abraço aí pra você, agora sim, um telefone, 2252-1466, deu aquela liberada bacana, então agradecer mais uma vez aí o carinho da sua audiência, tá certo? Então valeu aí, pessoal, tentando desde cedo, então agora tá em operação, deixa eu ouvir aqui. Bom dia, meu querido, aqui é o Dirceu da Jaqueira. Bom dia, bom tudo dia. Na paz, toque no rádio uma música bela aí que eu fiz pra ela, amigo bom. Locutor, por favor, oferece pra Daniele, Paulo César, pra Maria, estão lá na roça curtindo. Tá certo. Aqui, meu Botafogo, PC, hein? Mandou um abraço pra você, já falei com ele hoje. Valeu, cara. Um grande abraço aí pra você. Abraço aí pro PC. Um abraço aqui também. Quem mandou um alô aqui pro Marcelo Tampico foi o amigo japonês. Alô, japonês. O japonês mandou um abraço pro Marcelo Tampico. Pronto. Tá dado o recado aí, tá bom? Um grande abraço aí pra você, japonês. Muito obrigado aí pra você, de Vila Isabel. Vamos lá. A Márcia Cristina. Bairro Cantagalo, mandando pra todos os ouvintes, todos da 107, pra todo mundo aqui, aquele abraço. Só falar com a amiga no ar. 107, amiga, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lélio. Bom dia. Tá, me ouve bem por aí? Me ouve bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo aqui, bem? O programa não tá gravado, não, mas falou Roberto Carlos convidado? Não, hoje o programa é Lélio e você, o Roberto convidado. Não, agora você falou assim, mas antes falou Roberto Carlos convidado. Por conta da vinheta, mas o Roberto e convidados. Ah, tá. Tá bom? Falou. Mas vamos lá, você quer mandar um abraço carinhoso. Um abraço pra Flávia, sua mamãe Maria das Graças. Maravilha. Pro Certinho, pro Marcelo Tampico. Maravilha. Pro Bambam. Sim. Pra Fatinha do Cantagalo. Maravilha. Pra Deise Damasceno e especialmente pra você, te desejando um feliz carnaval, que Deus te proteja muito. Que Deus proteja hoje muito vocês sempre. Aí, hoje e sempre, que Deus continue te protegendo também aí. Obrigado, muito obrigado pela audiência, você fala do bairro Limoeiro, Paraíba do Sul, Limoeiro Baixo, não é isso? Oi, amiga, pode falar. Por favor, toca qualquer música do Zé Augusto pra mim. Eu rolei José Augusto hoje, se não tocar hoje, você sabe que nós vamos tocar no Roberto. Falou. E convidados. Tá bom? Tá enrolado aí, não tá? Muitos pedidos musicais, inclusive, eu rolei José Augusto hoje, tá legal? Mais cedo, mas assim que possível vamos rolar pra você novamente aí. Rolei Chuvas de Verão com ele. Abraço pra você, bom domingo, amiga. Pra você também. Tá, um grande abraço aí pra você, 988-64-7867. A gente se liga e fala por aqui, tá certo? Vamos lá, a participação pelo 2029-3063, a gente se liga e fala, os dois telefones agora no ar, em operação, vamos lá. 107-9 FM, 107, bom dia, amigo, bom dia, amiga, bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, amiga. É Marinês, Lélio Freire. Muito obrigado. Fala de onde, amiga? Fala de onde? Ponto Azul. Do Ponto Azul. Tá tudo bem com você no Ponto Azul, amiga? Tá tudo bem? Tudo bem. A minha música, que eu não gostou duas vezes já, hein? Qual a música que você pediu? Fala pra gente. O Amor e o Poder, da Rosana. Vamos rolar pra você, o Amor e o Poder. Hoje vamos rolar. Ah, já liguei 30 chamadas, agora não consegui falar contigo. Pois é, tá difícil falar, não é isso, amiga? Tá difícil, mas... Eu quero que você coloque meu nome no sorteio. Também, Maria Inês, do bairro Moura Brasil, manda um bom Ponta dia pra Azul. Quem? Ponta Azul. Manda pra quem um bom dia? Pra geral aí, não é isso? Manda pra todo mundo aí da rádio, pra tá você, bom. Pra minha mãe. Tá certo, um abraço, fica com Deus aí, bom domingo, bom carnaval, tá, amiga? Põe minha música, hein, que duas vezes vamos rolar. Hoje eu vou rolar pra você aqui, o Amor e o Poder com Rosana. Tá bom, obrigado. Vai estar aqui na agulha por conta da quantidade. Talvez eu liguei hoje, agora que eu consegui. Agora que você conseguiu. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e pelas 30 vezes aí no ar. Fica com Deus aí, tá, amiga? Muito obrigado. Já está, tá? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia pra você, tá? 988-64-7867. A gente se liga e fala por aqui. Olha só, gente, muita gente participando comigo, deixando aqui o seu abraço. 988-64-7867. Vou fazer o seguinte, vou dar uma geral aqui, olha. É a Cláudia Silva. Bom dia, Lélio de Freitas, um abraço pra você. O programa tá maravilhoso, coloca meu nome no sorteio. Cláudia Silva Paula, mora em Comendador Levi Gasparian, toca a música da Cátia. Assim que possível, vamos atender, tá, amigas? Então, vou pedir paciência aos ouvintes, que é muita gente pedindo música. e fica super complicado. Tá, um grande abraço aí pra vocês. Leles, bom dia. Bom dia. Maria das Graças do Cantagalo. Coloca meu nome aí no sorteio. Um bom dia, um bom domingo. Fica com Deus. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Olha, agradecendo aí pelo 988-64-7867. Rapidinho tem que ser pai bola. Tem outra amiga no ar. Tem mais uma amiga. Alô, amiga. Bom dia, amiga. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui, fala pra mim o nome da amiga. Fala o nome completo, nome e sobrenome, de onde você tá falando. Fala pra gente aí. É Silvana Ribeiro. Tá certo. Silvana Ribeiro. Moro aqui na Vila Isabel, perto do Campo do Triângulo. Perto do Campo do Triângulo. Um grande abraço aí do Campo do Triângulo. Silvana, manda um bom dia pra quem? Pode falar aí, vamos lá. Vou mandar um bom dia pra Marília do Ateliê da Beleza. Tá legal. E pra todos vocês aí da rádio e pra todos os ouvintes. Muito obrigado, muito obrigado. Já tomou o café da manhã aí? Já tomou aquele café da manhã, não é isso? Já tomei. E aí, tá gostando? Tá gostando do programa? Tá ótimo. Muito obrigado pela audiência. A todos aí, Silvana, fica com Deus aí, um bom carnaval, tá, amiga? Obrigado, amigo. Tá, tchau, tchau. Um grande abraço. 988-64-7867. Joel Tardelli tem que dar aquela corrida agora. Vamos lá. Bom dia. Leles, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, bom dia. Fim de domingão especial para todos os ouvintes. Tá feliz. Feliz. Carnaval, hein? Tá um certo. Abraço, Leles. Aqui é o Joel Tardelli, do Caixa d'Água. Tá bom. Sempre ouvindo a sua programação. Um abração, meu amigo. Tá bom. Ótimo domingo para você. Ótimo domingo pra você, tá? Muito obrigado aí, 988-64-7867. A gente se liga e fala por aqui, você deixando o seu abraço, você deixando aqui também o seu alô, alô. Daqui a pouquinho a gente volta. Se eu tivesse agora belejando no FM 107. O carnaval da 107 FM já começou. Aqui é só alegria. Matérias exclusivas, transmissão dos desfiles das escolas de Três Rios, apuração em tempo real. Viva pro meio da rua! A FM 107 estará fazendo a festa em várias cidades da região. 107! FM 107, a rádio oficial do carnaval da região. Oferecimento Itaipava Tintas, mestre da obra, Bramil Supermercado, Xuxa Cell, Versátil Modas, Churrascaria Rota 393, Posto Cutuba, Cartão Servicard e Bela Farma. A Churrascaria Rota 393 está promovendo experiência única e acolhedora para famílias, amigos e até mesmo reuniões de negócios. Você já conhece o nosso delivery de comida japonesa? Ainda não? Peça pelo aplicativo Repassa Delivery. Churrascaria Rota 393, quilômetro 171 da BR 393, anexo ao pátio do posto Cutuba 1, em Três Rios, Rio de Janeiro. Agora, a Farmácia Bela Farma conta com disque entrega de segunda a sábado pelo WhatsApp 24 99874-1999. Então você já sabe, precisou de medicamentos e artigos de perfumaria? Chama Bela Farma no Zap 24 99874-1999. A Farmácia Bela Farma conta com uma completa linha de medicamentos e perfumaria para melhor lhe atender. Farmácia Bela Farma, melhor preço e melhor atendimento. Rua São José, 1438. Triângulo Três Rios. A Bela Farma é a farmácia do Geraldo. Alô, mulherada! O que tá acontecendo, gente? Me conta! É o Carnaval de Descontos da Versátil Modas. Venha conferir a nova coleção que chegou para a festa mais esperada do ano. Ah, essa coleção eu não posso perder. Não perca tempo e venha hoje mesmo conferir todos os looks que acabaram de chegar para cair na folia linda e elegante. E tem mais, toda loja com 20, 30 e 40% de desconto. Versátil Modas e Versátil Moda Plus Size. Em dois endereços, na Avenida Condessa do Rio Novo, número 1621 e Doutor Valmir Peçanha, 157 Centro, Três Rios. Olha, Olha, de volta pelo 988-64-7867. Eu quero agradecer mais um domingo aqui, que passamos juntos. Esse domingo de carnaval, são 11h37. Agradecer mais uma vez aqui a Mirela Calçados, bom de comprar, fácil de pagar. Daqui a pouquinho um sorteio de 2 vale-compras da Mirela, do valor de R$100 cada. Tá legal? Agradecer aqui o açougue do Tim e também o nosso parceiraço aqui, o Mercadão Franklin, cama, mesa, banho, tecidos, qualidade, tá bom? Então, um bom carnaval pra todo mundo. É, correria muito grande, até um dado momento, agora o telefone 2252-1496 voltou a operação, então você participando comigo, mandando um abraço pra quem você quiser e tempo corrido. Tá, muito obrigado mesmo pela compreensão, pelo carinho. E vamos lá, bom dia, é Mariane Costa Faustino. Grande abraço, mandou para todos os familiares. Mandou aqui Maria Vitória Costa Barbosa, o esposo Ângelo Eduardo Barbosa, para minha sobrinha, a Carolina Aparecida da Costa Souza. E mandou também aqui para o Evaldo de Souza, para o Matheus Costa, para o Pedro Augusto, para a Adriana Pereira, para o Tiago de Souza e para a Tayana. É Tayana Souza de Oliveira. Abraço carinhoso. Abraço carinhoso para o meu amigo Geraldinho Rig. Alô, Geraldinho Rig. É Império Serrano. Pediu uma canção aqui em 1976, cara, né? Vamos tentar aqui, Império Serrano. Grande abraço aí para você, tá bom? Muitos pedidos aqui, tá, Geraldinho? Um grande abraço para você e valeu pela companhia aí. E pelo 988-64-7867, eu vou fazer o seguinte, que tem sorteio depois. Grande abraço do Ismar Alves, lá de Areal, participando comigo. Abraço pra Maniane Costa Faustino, um grande abraço carinhoso. Tá chegando o Ara por aí, a gente volta. Gosto de ficar te olhando, passo o tempo imaginando o teu modo de amar. Toda vez que eu te vejo, eu te quero e te desejo, não dá pra disfarçar. Eu preciso dar um jeito nessa paixão guardada dentro do meu peito. Tenho amor demais pra dar. Quando eu fico do teu lado, teu olhar apaixonado, só você não vê. Eu beijo teu rosto, minha boca sente o gosto de um beijo pra valer. Acho que isso tudo é uma loucura. Coração dispara e a gente não segura. Meu amor, quero você. O que tem que ser, assim será. Vai acontecer sem esperar. Você não Lelis e você, na FM 107. FM 107. Lelis e você, na FM 107. Amor na poeira.

na FM 107. Você na FM 107. A lua inteira agora é o manto negro. Oh, o fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. As nuvens queimam o céu, nariz azul. você na FM 107. Eu faço de tudo pra sair contigo, mesmo carregado um coração ferido, sombra de um passado que não vem ao caso, mas que eu garanto tá bem resolvido. Penso no teu corpo, vejo o universo, possibilidades mil, tanto mistério. Tive tanto medo de me envolver, mas sobra coragem se for com você. Sei que há bem pouco tempo houve tempestade no teu coração, que prefere a calmaria dessa solidão. Mas o brilho dos teus olhos é mais reluzente quando encontro os meus. Sonho com o sabor do beijo que você não deu. Só nasceu. De volta, quero agradecer mais uma vez essa viagem musical maravilhosa, tá aí, grande Belo, meu amor é Belo, rolou também participações pelo 988-64-7867, super sequência, Ivete Sangalo, A Cor Dessa Cidade, a participação especial também do Samba do Império Serrano, ano 2026, participação com ele, especial aqui com o Djavan, Flor de Lis. E é claro, a gente se liga e fala aqui no programa Leles e Você, mais uma vez, olha, bom dia, agora boa tarde, tudo junto, o meu muito obrigado. Olha só, muita gente deixou mensagem de voz, então procuro fazer de tudo para colocá-los todos em evidência. Mais uma vez, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Vou fazer o seguinte, essa sessão de amigos aqui, um grande abraço para o Marcelo Gonçalves Rodrigues, Bela Vista, Paraíba do Sul, tá bom? um grande abraço carinhoso, rolei pra vocês aí a canção, tá bom, Marcelo? Grande abraço, se não rolar hoje, com certeza foi impossível na semana que vem, tá bom, meu amigo? Um grande abraço aí pra você, fica com Deus aí, tudo de bom aí, saúde e paz. Vamos lá, Tânia Maria Francisco, um grande abraço aí pra você, valeu aí, bairro Tânia Maria Francisco é de onde? Tá certo? Um grande abraço carinhoso pra você, Santa Terezinha, pronto, aquele abraço aí mais uma vez, tá bom? É, olha só, só musicão maravilhoso, só músicas maravilhosas. Um grande abraço aí pra você e pra toda a família, tá certo? Foi a Mayra Barros. Aquele abraço, Mayra, tudo de bom pra você. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. E desculpe aí pela correria também, tá bom? Pelo 988-647867, deixa eu mandar os abraços aqui. Olha, um grande abraço carinhoso lá pro amigo Renato Barbosa, tá bom? Ô Renato, um abraço pra você, o pessoal do Fogão Além aí, tudo bom pra você, pra esposa, pra essa galera bacana, tá lá curtindo o programa, mandou áudio aí com trilha sonora e tudo. Abraço pra você, Renato Barbosa, tudo bom pra você e família, tá, irmão? Bom domingo aí, vamos lá. A família Brumana também pediu aqui um alô especial pra gente aqui, tá legal? Grande abraço aí a toda a família Brumana, ele mandou aqui pra todos os ouvintes, todos da FM 107, tá certo? Aquele abração carinhoso a toda a família Brumana, ao Salestiano, Fabrício Salestiano. Alô, Fabrício, aquele abraço carinhoso. Olha só, estamos aqui ligadinho assistindo o programa, fazendo churrasco. Grande abraço para o pai Ulisses. Manda um abraço aqui para ele. Alô, Ulisses Brumana. A toda a família Brumana aí. Um grande abraço e um bom churrasco e valeu. Tá bom, gente? Olha, valeu pela companhia, valeu pelo carinho. Amanhã tem Roberto Carlos convidados à noite. Vamos virar a chavinha e... Tá certo? Na terça de carnaval, se Deus quiser, estaremos na avenida apresentando as escolas de samba de Três Rios e o desfile das campeãs também, que eu tenho uma honra, né? Pelo convite, mais uma vez aí, 33 anos fazendo o trabalho de avenida com vocês, cada um de vocês aí de Três Rios, pessoal que vem de outras cidades também, fica aí o nosso abraço, tá bom? Sorte a todas as escolas de samba de Três Rios, que vença, possa vencer a melhor, aquela que mais se destacar durante o desfile. Sorte para todas elas, já são as campeãs do melhor carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro, já é certo. Olha, Marco Antônio Felicidade, alô Marco Antônio Felicidade, ele ganhou o primeiro vale compras aqui de R$100 da Mirella. Atenção, Marco Antônio Felicidade, Vila Isabel, ele ganhou aqui o primeiro vale compras da Mirella de R$100, tá bom? Vamos lá, a Ivone Cerqueira, também Ivone Cerqueira, um grande abraço carinhoso de Vila Isabel, ela ganhou aqui o brinde, o primeiro brinde do Mercadão Franklin. Atenção, Ivone Cerqueira vai passar amanhã lá no Mercadão, tá certo? Seu nome vai estar lá, amanhã é de portas abertas, tá certo? Vamos lá, a Érica de Jesus do Jardim Primavera, ela ganhou aqui o segundo vale compras lá da Mirella Calçados. Atenção, Érica de Jesus, Jardim Primavera, ganhou o segundo vale-compras aqui da Mirella Calçados. Pode passar na Mirella amanhã, tá certo? O primeiro saiu pro Marco Antônio, o segundo para ela. Agora, um grande abraço carinhoso aqui também, a Mariana da Costa Faustino. Ela, Mercadão Franco, ela ganhou o segundo vale-compras, a Mariana de Costa Faustino. Hermogênio Silva, parece? Então tá bom, pode passar amanhã no Mercadão Franco, é o segundo vale compras lá do Mercadão Franco, do amigo Zé Franco, tá bom? E quem faturou hoje aqui foi o João Luiz Abraão, Morada do Sol. Atenção, João Luiz Abraão ganhou o kit churrasco do açougue do Tim, tá bom? Pode passar amanhã. Grande abraço aí, Tim, obrigado Mercadão Franco, obrigado aí Mirella Calçados, tá bom? João Luiz Abraão, bairro Morada do Sol, ganhou o kit churrasco. Demais e meu muito obrigado. Fiquem com a programação FM 107. Semana que vem tem mais. Se você não faturou hoje, com certeza, muito obrigado por esse carinho, tá certo? Por essa dedicação. Fiquem todos com Deus e acreditem nele, porque ele existe. Um bom carnaval para todo mundo. Valeu. Vai, tchau. Essa é para quem gosta de fazer aquelas coisas mais para frente, mais para frente, mais para frente. Mais pra... A gente se beijou, a gente foi pra cama no primeiro encontro, sem saber se tava pronto. Obrigado, Thiago. A gente nem ligou se tinha alguém olhando do lado de fora, porque o fogo tava mil por hora. É agora, hein? A gente nem se protegeu do sentimento. Pele na pele. Foi amor. preparado. Pele na pele. Não nos julgue pra depois não ser julgado. Pele na pele, mas fiquei apaixonado. Vai, com muita loucura, com pouca vergonha, sem muita frescura, mordida na fronha. Assim que a gente fez amor, assim que a gente fez amor. Puxando o cabelo, o corpo arranhado, o rosto vermelho de tapa na cara. Assim que a gente fez amor, assim que a gente fez amor. Por isso que eu fiquei apaixonado. Uma romântica para os casais. Graças a Deus te encontrei. Graças a Deus me apaixonei. Tava perdido, tava ferido, tava cansado de tanto sofrer. Graças a Deus você me quis. Graças a Deus tô tão feliz. Eu tô completo. É romântico, né? Eu tô tão certo que o grande amor da minha vida é você. Nem sei. Eu nem sei se sou merecedor do teu carinho, teu amor. Civil, homem casado. Diz que se amor e fica do meu lado. Pode me dar a mão, vem. Pode me dar a mão. Vou colocar mané e dar teu coração. Vou te levar pro céu. Pode cuidar de mim. Eu cuido de que eu fiz, acho que tu gravou, não foi isso, Bim? Graças a Deus. Então puxa você. Tá sacrificando a nossa história toda, tá se envolvendo com outra pessoa, mas não tem amor, não tem amor. Cachaceiro, sim. O cachaceiro. E é por isso que a sua família torce pra você voltar pra gente. Vambora, vambora. Mas você tá de briga ficando com outro. Eu tô com raiva, vou te dando troco. E a gente vai vivendo nesse pé de guerra. E o coração da gente. Eu vim te fazer uma proposta boa. Porque você não larga logo essa coroa. E vem ficar. Sonhei contigo, oh, oh, oh, agora eu sei. Era você e eu não cheguei. Como num velho ditado eu falhei. Só dei valor quando eu te perdi. Vacilei. Quer maltratar, me fazer sofredor. Não deixa eu pensar em mais nada a não ser nesse amor. Mande um sinal, dá um alô, dá uma chance pro amor. Pois eu não tô legal. Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal. Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você. Dá é pra viver um grande amor, sei que é preciso cultivar. Hoje aprendi com o que passou, que cada detalhe faz somar. Fui desatento, meu amor, quem ama tem que reparar. Ver em você o que mudou, isso é preciso eu mudar. Ouvir seu silêncio de mulher, ver os sinais que você dá. Discretamente bate o pé, mexe os cabelos sem parar. Pintou as unhas de café, vive olhando pro nada. Perdão, amor, se levei tempo demais, deixei uma porção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim, meu bem, nunca tive assim. Na história, amor, se vive uma relação, cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos grãos deixei cair, será que já chegou o fim? Pior de tudo é perceber que você Vamos, gente. Rodeando. FM 107. FM 107. Preciso ter você perto de mim. E E pra finalizar, se eu te fazer o lindo pôr do sol, o mar de Jurerê. A gente... se arrepender. Não vai e vem, vem cá. Eu quero te mostrar que eu sou seu redentor. Não vai faltar amor. Não vai e vem, vem cá. Eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar. Não vai faltar amor. Não vai e vem, vem cá. Eu quero te mostrar que eu sou seu redentor. Não vai faltar. Não vai faltar uma delícia. Eu já tentei, vamos cantar assim, ó. Já tentei de várias formas, já tentei de várias formas te entender. Declarei todo amor, me fiz poeta, cantei pras estrelas, mas você me ignorou e me fez sofrer de amor. Quer me matar de amor? Posso morrer de amor? Para tudo, só eu que estou tocando no rádio. Quero saber o seu comentário. Me diz se você gostou ou não. Para tudo, aumenta o som e curte o momento. Corre, vê se ainda dá tempo de dividir comigo essa emoção. Esperando tanto esse dia, vamos lá pra sua família. Meu sonho é profissão, profissão. Como eu queria estar do seu lado, pra fazer valer o passado. Você vai se ouvir nessa canção. Para tudo, coloca o sentimento pra fora. Chora comigo. Para tudo, você faz parte dessa história. É o dia da nossa atenção, vitória. Atenção, senhoras e senhores, só o surdão em vocês comigo. Brasília, para tudo. Mas chora comigo. Para tudo, é o dia da nossa vitória. Chora comigo. Vamos falar de amor, meu companheiro? Dá o papo. Essa pode ser loucura do seu coração. Pisa com a cabeça, vai dizer que não. Eu não quero agir errado. Queria te olhar e dizer que não tenho desejo em você, mas quem se envolve com ex é fadado a se arrepender. E se o amor acabou, vambora, vambora, vê! Mas a gente sabe que não vai voltar. Fizemos amor outra vez sem amar. Saudade, sei lá, a ideia foi sua, eu tentei evitar, mas era pra você dizer que não. Mas a gente sabe que não vai voltar. Fizemos amor outra vez sem amar, mas era pra você dizer que não. Se foi recaída, oi, saudade, sei lá, a ideia foi sua, eu tentei evitar, mas era pra você dizer que não. Essa pode ser loucura do seu coração. Menos é bom. De propósito. É 107. É só alegria. Primeiro a gente se apaixonou. Segundo passo foi te convencer que o amor que eu sinto aqui é tão real. E eu não quero mais te ver sofrer. Me dê a chance de te proteger, te abraçar e te fazer feliz. Eu descobri que a vida é mais. E com você eu vou além. Não vou ficar mais com ninguém. Bem que podia acreditar. Te vejo em volta ao ar. Meus olhos podem ver o amor acontecer. E não é ilusão. Segura minha mão e vamos viajar. A gente se apaixonou. Ô, sereno, humor, fala, gamadinho. Eu amo cantar a história do Exalta Samba. Então fica à vontade e solta essa voz, meu querido. Essa é linda demais. Arrasa, nego. Arrasa, nego. Vem a noite, eu tão só, doidinho pra te ver. No meu quarto, na pior, querendo só você. Nem a lua, nem o sol. E chegou a Alex, hein? Acendeu um coração. Eu amo essa voz. É tão triste adormecer e acordar na solidão. Passa o dia, o tempo passa. Ficar sem te ver só vai machucar. Brasil! Louca paixão. Bora, ouvindo FM 107. Meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado. Caí tão fundo nessa emoção. Oh, oh, primeira vez que o amor bateu de frente comigo. Antes é e agora mudou tudo de vez. A vontade que eu tenho é de tirar o coração do peito. Eu acho que só desse jeito eu vou te esquecer e parar de sofrer. Dá vontade de gritar, nunca mais quero te ver de novo. Mas isso dói demais aqui, isso dói demais. Essa minha ideia de ficar com tempo longe, mentindo que eu tava feliz, e você nem prometeu. Mas nem pra ir não tirar o coração. Você nunca meu sonho. Eu quero contar, preciso enxergar, mas você me entende sem noção. Se você for ficar aqui, para de olhar na contramão. Antes que eu tenha de uma vez, sabe, te uso e subo. No seu lugar mudava amor. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só eu que pensei na gente até que demorei. Isso dói demais. Não era só com vinho que você ficar. E foi tão difícil ter que enxergar. Tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu fiz em vão. Everybody, everybody. O meu coração tem medo e de sofrer sem teus carinhos. Só a vida pode explicar. E talvez a gente se encontre. Mas a minha viver um grande amor. Sei que é preciso cultivar, pois aprendi com o que passou. E cada detalhe faz somar. Fui desatento, meu amor. Quem me ama tem que reparar. Ver em você o que mudou. Isso é preciso eu mudar. Ouvir teu silêncio de mulher. Ver os sinais que você dá. Discretamente ela bate o pé. Ela mexe os cabelos sem parar. E pintou as unhas de café. Diz olhando pro nada. Perdão, amor. Perdão, amor. Eu errei. Eu errei. Só que eu consegui tomar a relação. Tanta detalhe que perdi o coração. Enquanto os grãos deixei cair. Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais. E eu e lá, lá, uê. Essa é pros apaixonados que estão na casa, hein? Pros apaixonados, tá? É,